coração. É um pequeno oásis florido, onde passo momentos com Deus, ouvindo e sendo ouvido. Eu anseio estar sempre ali, com Deus em total comunhão, com Jesus e o Espírito Santo, no meu jardim, no meu jardim. Eu tenho no meu jardim de oração, e nesse meu santuário derramo meu coração. No meu jardim de oração as aves constroem seus ninhos, dali sobe ao céu meu clamor, com o canto dos passarinhos. Jardim de oração, jardim de oração, jardim de oração, jardim. Jardim de oração, jardim.